Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Bem-vindo a mais uma edição do Ronquinha, pela Rádio Cidade, Ronca Ronca, do dia 28 de março de 2005. Pode vir mais, aí, beleza, tranquilíssimo. Mas vem cá, acabou em pancadaria o hospital montado no Campo de Santana, né, cara? Que loucura. É bom que a rapaziada sequelada já ficou por ali mesmo, né? Enfim, Ronca Ronca de hoje com várias pérolas, hein? Aphex Twin, Som da Rua, The Future Heads. James White, sensacional. D2 Auri Marechal, totalmente exclusivo. Otis Redding, The Boom do Boys, várias promoções. Lembrando que o Ronquinha vai até às 2 horas da manhã. Pra começar o programa de hoje, uma amiga nossa, hein? Segura. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Thank you. Abrindo o programa de hoje com Suzy and the Banshees, gravado ao vivo, grupo totalmente gravado ao vivo no Royal Albert Hall. O interessante dessa formação dos Banshees é a presença do guitarrista Robertinho Smith, popularmente conhecido como Robert Smith, sócio fundador do The Cure. Ouvimos Dear Prudence, esse CD que traz 16 faixas, entre elas uma versão de arrancar pica-pau do oco de Helter Skelter. De repente o programa com 2 horas, dá tempo da gente voltar alguma música desse disco maravilhoso. O programa de hoje contando com a operação de Zeca, que fez a primeira operação do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade. Tranquilex, cara? Beleza, tranquilo, a gente estreou junto aí, é, né? Verdade. O Ronca Ronca. E o nosso queridíssimo Edu tá com um problema de relacionamento com a rádio, né? Precisa discutir a relação dele com a Rádio Cidade durante essa semana. E tem a cidade inteira, a cidade e a semana inteira para discutir, né, a relação. De repente as contas se juntam, né, não, Eduzinho? Mas, Zeca, qual é o telefone da rádio aqui pra gente receber as ligações da nossa torcida? 2221-029. Pessoal pode ligar à vontade aí. Pedir até pra falar com o Maurício Valadares, é, que atende, verdade, né, Maurício? Claro que não, mas pode pedir que. Pode pedir música. Mais adiante a gente vai falar da promoção do DVD do White Stripes, que a gente tem feito aqui. Enfim, o programa tá cheio de gracinha, cara. Isso é bom pra cantar junto, né? Tem aquele negócio, não tem? Fazer um dueto. É. Olha só, pra falar em dueto, vamos passar para a segunda música do programa de hoje. A mais pura linhagem de Neil Young e Crazy Horse. A banda americana Wilco. Sente só. Segura, hein? Zeca, pra você, hein? You don't already know. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Let's just let it go. Well, I keep on seeing your eyes, they just roll. Chords are just the same. You already know I love you, and I sound like what's name. We'll be right back. ao comer. Ronca Ronca. A Rádio Rock. Fundo a rapaziada de Maceió, Sonic Júnior. Clima totalmente dub, reggae, rapaziada bacana pra caramba. Esse é o segundo disco independente da dupla. Bom, nós abrimos o programa de hoje com Susan the Banshees, Dear Prudence, logo depois Wilco, Someone Else's Song, e aí a rapaziada lá de cima. Tá sentindo firmeza, Zé? Sensacional, firmeza total. É. Eu nunca mais vou esquecer o que está guardado na memória. Bom pra Meirelles, vem cá. Aproveitar o Sonic Júnior ao fundo para eu comentar rapidinho aqui uma coisa muito bacana que aconteceu essa semana. Coloquei hoje no Tico Tico no site do Ronca, roncaronca.com.br, que foi a indicação do programa da gente, do Ronca Ronca, para o prêmio Claro de Música Independente. A Rádio Cidade entrou com duas indicações, a Vez do Brasil e o Ronca Ronca. A Vez do Brasil já tem mais história que o Walt Disney para contar. E o Ronquinha tem apenas 6 meses no ar, o que me causou mais surpresa e mais felicidade ainda, por sentir que a gente está conseguindo atingir corações e mentes de gente bem longe, porque o prêmio, claro, é... ele vem da revista Dinamite de São Paulo. Então, felizmente, nós estamos sendo observados e bem. Então, vai até meados de abril, se não me engano, a votação. A votação gigantesca, banda, selo, personalidade, um monte de gente bacana que merece a sua lembrança, merece você entrar no site e fazer a sua votação em vários quesitos, várias sessões, para você participar do prêmio. Enfim, a Rádio Cidade colocou no site da Rádio Cidade, sabe qual é o site, Zeca? www.radiocidade.fm. Eu não consigo decorar essa bodega, mas enfim, esse é o site da Rádio Cidade, e o site do Ronca Ronca também colocou o link para o prêmio, claro, você participar. Enfim, é bonito, né, a participação, porque é o tipo de coisa que quem organiza o prêmio vai se sentir prestigiado, vai se sentir útil para que a música independente, como a do Sonic Júnior, né, floresça, ganhe as rádios, grandes rádios, as rádios comunitárias, que enfim, a gente possa ter outras opções para os nossos tão carentes ouvidos, né, bonitão? Falando bem, Zé? Muito bem. Obrigado. E uma informação bacana também é a seguinte: não vale negozinho entrar lá e mandar despejar, ejacular 5.000 votos. Só vale um voto de cada e-mail. Se você tem 3 e-mails, você consegue votar 3 vezes. Né? Não é clima... Como é o nome daquela bodega lá, da Vênus Platinada, Big Brother, né? Você pode passar o dia inteiro ali votando, não pode? É verdade, pode não votar, pode? 500 vezes. Não pode votar? Pode, pode. É, não é isso não, maluco. Agora vou ver o que ele vem. Ronca, ronca, cidade. galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Se não vai. Nós acabamos de ouvir a banda Grama, GRAM. Provavelmente não foi identificada por grande parte da nossa torcida, mas mostrando a canção que abre o CD. Conhece essa, Zé? Muito, toca direto na programação da rádio. Direto, né? Exatamente. Direto. Então essa que é a dica, né? Porque você mostra uma coisa que já não tá na MTV, não tá tocando, não sei o que, mas a rapaziada pode estranhar o ninho, né, cara? O telefone aqui da Rádio Cidade, cara. 2221-029, pode ligar aí, mandar seu recado aí. À vontade. Pro Maurício, né? Valadares, de repente dá até uma opinião, né, de um som que ouviu em algum local e, pô, tô a fim de ouvir, manda ver, né? Exatamente, acabou de ligar um ouvinte aqui querendo ouvir o Mars Volta no programa. Nós já mostramos o Mars Volta do outro disco, que já saiu há bastante tempo, e o novíssimo disco do Mars Volta. Mostramos o single aqui, The Widow, se não me engano. E vamos programar a banda Desorientante, que tocou no Team Festival em São Paulo. Coisa de maluco, eu comentei aqui que meia dúzia de gatos pingados que estavam lá para assistir a umas voltas expulsaram do Jockey Club, mandaram para a estrebaria os fanzocos do... aquela banda que tocou aqui, produzida pelo Mick Jones, do Clash. Ah, do cara lá que gosta de... expulsaram a torcida do Libertines, a porrada, maluco, de dentro do lugar. Mas, ô Zeca, de vez em quando a gente faz aqui uma sessão para elucidar algumas dúvidas que, sobretudo, a rapaziada mais jovem pode ter, né? Confusão de autoria de música. E o Kravitz esteve aqui segunda-feira passada, se apresentou em Copacabana, né? É verdade. Promoção da Rádio Cidade, inclusive, né? É, você foi lá, cara? Sim, eu estive lá, vi o show lá. Ah, é? Como é que foi o clima, cara? Você é a primeira? É? Sim, claro, muito legal. O Lenny Kravitz passa uma aura muito boa, entendeu? Ele é um cara muito animado, sempre participando com o público, muito legal mesmo. Então você está sendo a primeira pessoa que conseguiu assistir em condições de não insalubridade. Você percebeu o show... É verdade, porque devido ao enorme número de pessoas, realmente era muito difícil, né? Você conseguir um bom local para assistir. O Gil foi ver... Na segunda-feira, o Gil, que é o nosso... um dos nossos sustentáculos aqui na técnica da rádio, foi assistir Nando Reis, né? Segunda-feira. Nando Reis está pra vir aqui no programa. Trocar ideia, boa, falar de futebol, sacanagem. Essas coisas que ele domina, assuntos que ele domina bastante, né? Futebol, sacanagem, é com ele mesmo. Mas enfim, nós temos aqui uma partezinha para elucidar. Falando do Kravitz, vamos dar nome aos bois, né, cara? Cidade. American woman gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A, M. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman. Said get away, American woman. Listen what I say. Oh, come on, hanging around my door. Don't wanna see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Colored lights can hypnotize. Sparkle someone else's eyes. Now, woman, get away from me. Mas enfim, essa é a versão original de American Woman que o Kravitz brilhantemente interpreta, né, Zeca? E fez sucesso na praia, né, cara? Levantou poeira total, né? É verdade, quando tocou, meu amigo, foi areia pra todo lado. Levantou areia, rapaz. Mas o Guess Who é uma banda canadense, esse disco foi lançado em 1970 e honra seja feita, na minha modestíssima opinião, apesar da versão do Kravitz ser bem bacana, não chega no dedão dessa versão original do Guess Who, com todo respeito. Bem mais clássica, com aquelas, né? Com as pitadas de rock alternativo, de rock psicodélico, né? É, totalmente psicodélico, né, maluco? Essa é outra musiquinha. É bom até pra rapaziada ouvir o Guess Who, né? O autor, criador, a banda criadora do American Woman. Outra música, né? Segura. É a entrada dos 70, mas cheirando a 60 muito, né, cara? Lembra até um pouco os Beatles, né? É. E o telefone, participação bonita assim, não? 2221-029, a galera pode continuar ligando aí, de repente fazendo como o ouvinte fez e pediu uma banda, um som que você ouviu, se de repente. Se foi no Kravitz, liga também pra dizer qual foi a opinião lá no show do Kravitz em Copacabana, segunda-feira passada, né? Verdade, é válido. Por exemplo, hoje eu soube, só pra você ter ideia de como foi a cipituca pra quem tava lá no Quentão, o Plínio Profeta, meu camarada, que ajudou muito o Ronca Ronca em outras épocas, que é um caboclo grande pra caramba, forte pra caramba, ele disse hoje que em determinado momento o pé dele saiu da areia, meu camarada. E o cara tem quase 2 metros de altura por 3 de largura. Cara, que com o Plínio aconteceu isso? Imagina com qualquer normal, né? Brasileiro médio, né? 1,40m, subnutrido, pesando 35 kg. É jogado pro alto. Com aquela cueca assando, dedo todo infeccionado. Fala sério. Vem cá, ô Zeca, vamos sacolejar o esqueleto, cara? Só se for agora. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Cidade. Sentiu a batida, Zeca? É, eu tava comentando com você fora do ar, meio rave, né? Meio não, total, né, cara? Isso é o Happy Monday. A música é mixada, vamos por ordem, a música é produzida, arranjada e mixada pelo Paul Oakenfold, super, mega, ultra DJ produtor inglês, que volta e meia aparece aqui pelo Rio de Janeiro, come um angu aqui na Praça 15, faz uma festinha aqui, uma festinha ali, abre para YouTube, faz, enfim, ele tem mais história que o Aldinho também, né? Ouvemos Kinky Afro. E eu acho que eu me esqueci de dar alguma informação sobre música que a gente tocou aqui. Nós abrimos com Susan the Banks, pra rapaziada que chega, pô, o que eu perdi, né? Sempre recebo muito e-mail pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca, participe sempre, mande seu pedido, faça sua crítica, enfim, fique junto com a gente. E muita gente às vezes chega tarde, é bom sempre a gente avisar também que a relação de músicas que a gente toca no programa, cedinho entra no site da Rádio Cidade do Ronca Ronca, cedinho assim por volta de 6 horas, 5 e meia da tarde. A gente coloca a relação, mas você pode conferir o playlist do programa. Nós abrimos então com Dear Prudence, com Susan Banks, logo depois o Wilco, Someone Else's Song, Sonic Jr., sensacional, Casa da Madame, logo depois o Tortoise, não dei aqui, com uma música brilhantemente intitulada Right Gooder, o Gram depois com Seu Troféu, The Guess Who com American Woman e o Happy Mondays com Kinky Afro. O Happy Mondays, para quem não se lembra ou não sabe, se apresentou nada mais, nada menos do que no Maracanã, na edição do Rock in Rio no Maracanã. Especial, um show que atrasou pra caramba, choveu pra Meirelles. Happy Mondays tocou mais ou menos pra uma Kombi assim da torcida do Olaria. O Rock in Rio 1? Não. Quantos já tiveram? Já tiveram 3, né? Aqui no... então foi o 2. O 2 foi no Maraca, com Prince, George Michael, espetacular. E o Happy Mondays tocou pra meia van com a torcida do Olaria se deslocando pra Porto Alegre ver Olaria e Internacional. Tá bom, né? Ai, ai. Rapaz, um amigo meu teve essa pituca hoje, hein, cara? O cara tá sequelado. E olha que ele nem foi no Cravite. Só quem tá chegando aqui, cara. As canções inesquecíveis. Nai baba tirangani gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mliki Francis. Ah, baba mlini Francis vapisi. Vanango yaka na musipo. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Suvanesu, mazaine chivo zuwa nezuwa zvipfeko zvangu ndima izvo zvine kubo vhudzi pemu zvandinotenga zvipfeko zvangu ndima izvo zvine kubo vhudzi pemu zvandinotenga wakange washeiko mumba muno baba munini Francis vamba nepo wakange washeiko mudzimai wangu baba munini Francis vamba nepo baba munini woye baba munini baba munini Francis vamba nepo baba munini woye baba munini baba munini Francis vamba nepo tu neweka wechitatu na baba mdiki Francis ah baba mdiki Francis vapisha vana ngoya kana musipo isso é Zimbábue, rapaz. África do Sul, lá na pontinha mesmo. Esse é o Boom do Boys, uma música que me acompanha há muito tempo, desde o finalzinho dos anos 80. Já toquei em tudo quanto é festa, tudo quanto é programa de rádio, já viajei, já fui a programa de outros amigos fora do Rio de Janeiro, sempre levando o disco do Boom do Boys. É o disco de estreia do Boom do Boys, assim, para grandes plateias saindo do reduto do Zimbábue. E, lamentavelmente, até tem uma informação sinistra sobre esse grupo, que não existe mais. É um quinteto, três empacotaram vítimas da AIDS. E o outro, Big Temple, vocalista principal, todos eles cantam uma harmonia vocal maravilhosa, se matou há uns 2 anos atrás. Só tem um restante que eu acho que resolveu fazer outra coisa, né? Abrir uma sorveteria, sei lá, qualquer coisa. Porque realmente voltar com o Boom do Boys não teria muito a ver, né? Fica a nossa saudação a quem partiu e a quem ficou, né? Mas Zeca, aproveitando que você gostou pra caramba aqui do Boom do Boys... Sentiu? Gostei, legal. Tá sentindo? Do Happy Mondays, totalmente rave, totalmente ácido, a gente partiu pro Zimbábue na África, né? É verdade. O Ronquinha não tem passaporte não, maluco. Mete o pé na porta e entra. Mas aproveitando a matriz da escuridão do som black sinistro mesmo, que é a África, vou passar uma informação legal pra rapaziada. Muita gente conhece, até por acessar o site e ter mais intimidade com as coisas que eu faço. Sábado, eu já comentei isso aqui no programa passado ou no retrasado, não me lembro ao certo. Sábado, dia 9 de abril, daqui a 2 semanas, eu vou completar no 00, bar, restaurante, boate que tem ao lado do Planetário da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. É bom sempre dizer onde é, né? Porque tem gente que ouve o programa em Ubatuba, pela internet, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou completar a 100ª edição da festa que eu faço lá, do Goma, que é uma noite basicamente voltada para música negra, funk, soul, jazz, música brasileira, enfim, e suas ramificações. Então, 100 edições, 100 sábados praticamente seguidos de uma festa, 2 anos, essas 100 edições coincidem com 2 anos exatos que eu tô fazendo o Goma no 00. Já tinha feito 1 ano no Melt, e depois do Melt nós partimos para fazer a festa no 00. Então, muita gente, muitos ouvintes do programa pintam lá para ouvir, pedir música de Fela Kuti, Wilson Pickett, James Brown, rap brasileiro, hip hop, enfim. O que é mais um pouquinho pardo, de pardo para escuro total, a gente mostra. Com algumas exceções, assim, para um Clash, um LCD Sound System que eu mostrei também, que a rapaziada fica alucinada. Então, a história é a seguinte: como eu falo muito pouco, não misturo muito Goma com Ronca Ronca, e 100 edições não é todo dia que a gente completa, nós vamos fazer uma promoção com 10 ingressos duplos para dia 9 de abril, sábado, no 00, a 100ª edição do Goma lá, certo? Então, eu vou fazer depois da próxima música uma pergunta e a rapaziada vai participar pela internet, certo? E isso vai ser rapidinho, porque não depende de gravadora, não depende do departamento de promoção da rádio. Depende de mim, única e exclusivamente, sortear os 10 e entrar em contato com essa rapaziada, que, por favor, participe, já de antemão eu falo, com o nome certo, o telefone certinho, para a gente se entender. Calmo e tranquilo, feito água de poço? Tranquilinho, repito, feito água de poço. A promoção será exclusivamente pela internet, certo? Daqui a pouquinho eu dou sinal verde para ela. Mas vamos voltar a uma das sessões mais esperadas do programa da gente, que é exatamente aquela que a gente devota às bandas independentes que estão ralando mesmo, empurrando o caminhão na ladeira. Nós vamos ouvir mais uma vez no programa o grupo que vem de São Paulo, Daniel Beleza e os Corações em Fúria, que eu mostrei recentemente, e a caixa de e-mail do link ali do Ronca Ronca na Rádio Cidade ficou totalmente entupida, a rapaziada querendo ouvir mais. Então, a voz de Deus, né? Ronca Ronca, a rádio rock. Yeah. Daniel Beleza e Os Corações em Fúria, com a canção sutilmente intitulada, Zeca, A Vaca. Coisa gentil, né? É. Papo de... sei lá, né? Fica, vai rolar um intervalo aí, né? Vai rolar um intervalo. Dá pra beber uma água aí ali embaixo, tomar uma água com gás? Com certeza, ir lá no banheiro, vai tranquilo. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Cidade.